abraço pra tentar me prender. Não respire o meu ar, cê vai me sufocar. Não foi ruim, mas bem que poderia ser melhor. Se foi pra mim, veneno e remédio num frasco só. Mas eu penso em balada. Cê não vai destruir minha saúde mental. Me apertou, é tchau. Me apertou, é tchau. Dois amores, uma nova história. Portal do Arrocha.com.br, o site oficial do Arrocha.